Veja se é justo. Olhe para o mundo e verá que é um insulto. Velhos e crianças sem esperança. Gente de bem que não alcança o sonho de ter uma casa, um lugar pra morar. Mas que perderam seus filhos ainda moços. Mas se lembram dos rostos que deixaram de sorrir por causa das drogas. Sempre surgem novas, comprimidos ou crack. Destroem milagres da natureza de Deus. Assaltos que levam em fights. Olhe para o mundo e duvido que seus olhos não embassem. Gente que se afoga em mágoas. Seria bom se desse pra resolver com lágrimas. Mas lágrimas não fazem conta serem pagas. Quantas pragas teremos que enfrentar? Ande pelas ruas e veja a sujeira aumentar. Perceba como fomos deixados à margem, à beira. Miséria, choradeira, o sistema te odeia. O sangue do meu Deus escorreu na cruz. O sangue do meu Deus mudou o destino. O sangue do meu Deus limpou o ferido. O sangue do meu Deus salva almas e vidas. Acredito que o sangue de Jesus me fortifica. Acredito que vou herdar a terra prometida. Acredito que vou ter paz por lá. Nosso lugar não é aqui, o leão voltará por você e por mim. Todos vivendo juntos na Babilônia. Que são podre daquela Quedônia. Grande cidade das luzes, cheia de luxúria e infâmia. Caminho nas ruas da Babilônia. Sinto peso nos ombros, quilombos sem salas. Campos de concentração, bombas nucleares. Governos tiranos com poder de devastação. Crianças mutiladas no Afeganistão. Crack sendo vendido em São Paulo, nas esquinas de São João. Por aqui a delusão francesa cheira podre. Gente que tentou fazer parte da sociedade não pôde. Agora enxergam seus sonhos longe e o tempo vai passando. Cabelos brancos, sepultura simples pra quem teve vida dura. Hospitais cheios de gente baleada. Todos os dias morre gente afacada. Sequestros que terminam desgraças. Eu tento, mas não consigo. Nunca vou me acostumar com isso. O sangue do meu Deus escorreu na cruz. O sangue do meu Deus mudou o destino. O sangue do meu Deus limpou o ferido. O sangue do meu Deus salva almas e vidas. Acredito que o sangue de Jesus me fortifica. Acredito que vou herdar a terra prometida. Acredito que vou ter paz por lá. Nosso lugar não é aqui, o leão voltará por você. Não vou ficar louco, vou resistir, não vou morrer aos poucos. Nem de uma só vez controlo meu instinto pra não imorar no xadrez. Que gosto de ver estrelas, pois são um pouco que nos resta de uma história bela. E é difícil ver estrelas de dentro de celas. É duro e doloroso andar pelas ruas, olhar bêbados, prostitutas nuas, atléticos, mendigos, reis. Sinistra e macabra que transmite seu grito de socorro. Mas ninguém aparece. Quero andar em ruas limpas. Quero ver crianças saudáveis. Ver negros e brancos em casas confortáveis. Nunca mais quero ouvir sequer um tiro. Quero uma pátria nova que me dê abrigo. Precisamos de uma nova terra, um lugar pra onde ir. Não se acostume com isso, pois seu lugar não é aqui. O sangue do meu Deus escorreu na cruz. O sangue do meu Deus mudou o destino. O sangue do meu Deus limpou o ferido. O sangue do meu Deus salva almas e vidas. Acredito que o sangue de Jesus me fortifica. Acredito que vou herdar a terra prometida. Acredito que vou ter paz por lá. Nosso lugar não é aqui.